Quero ver você lutar, lutar, é a união manifestar. Droga vida, droga vida, droga vida, droga vida, droga vida, droga vida. Quero ver você lutar, lutar, quero ver você manifestar. Droga vida, droga vida, droga vida, droga vida, droga vida, droga vida, droga vida.